Começa agora na Rio Sul Rádio, Criadores e Criaturas, com DJ Nandão. Muito boa tarde, é um prazer ter você aqui na nossa audiência. Vamos começar mais um Criadores e Criaturas, começando hoje com uma sequência de rocks nacionais. Mas eu começo com uma música do Leone, que na verdade, quando ele era do Kid Abelha, o Kid Abelha gravou. Agora em carreira solo, ele resolveu gravar também, pois afinal tem todo o direito, a música é dele. Na verdade são duas músicas, Alice e Conspiração Internacional, uma do primeiro disco do Kid Abelha e outra do segundo. O Leone juntou as duas numa música só e é com isso que a gente começa o nosso programa de hoje. Bom programa para todos nós, vamos lá que tem muita música boa para rolar. Tantos sonhos morrem em poucas palavras, um bilhete curto e já não há nada. Alice, não se esqueça do nosso amor. Será que eu tenho sempre que te lembrar? Todo dia, toda hora, eu te imploro, por favor, Alice, não me escreva aquela carta de amor. Oh, oh, oh. Alice, não me escreva aquela carta de amor. Sempre tive medo das suas ideias, porque você precisa ser tão sincera. Alice, tô treinando pra te enfrentar, tenho mil motivos pra você me suportar. Fica mais uma semana, nesse tempo a gente engana. Alice, não escreva aquela carta de amor. Oh, oh, oh. Alice, não me escreva aquela carta de amor. Oh, oh, oh. Alice, não me escreva aquela carta de amor. Oh, oh, oh. Alice, não me escreva aquela carta de amor. Todo mundo sabe de alguma coisa que eu não sei, de um filme que eu não vi, de uma aula que eu faltei. Por mais que eu tente, eu nunca chego no horário. Eu perco tudo que eu ponho no armário, tudo atrapalha o que eu faço, mas pros outros parece tão fácil. A fila que eu escolho vai sempre andar mais devagar, e o troco acaba bem na hora em que eu vou pagar. Se eu me distraio um único instante, pode apostar que eu perco o mais importante. Tudo atrapalha o que eu faço, mas pros outros parece tão fácil. Os vizinhos devem rir por trás do jornal. Eu desconfio de um complô maior que já se armou, uma conspiração internacional. Os vizinhos devem rir por trás do jornal. Eu desconfio de um complô maior que já se armou, uma conspiração internacional. O Alice, não me escreva aquela carta de amor. Oh, oh, oh. Alice, não me escreva aquela carta de amor. Alice, não me escreva aquela carta de amor. Oh, oh, oh. Alice, não me escreva aquela carta de amor. Criadores e criaturas. Sempre assim, quente, fica aqui perto de mim. Tem dias que tudo está em paz, e agora os dias são iguais. E se fosse só sentir saudade, mas nem sempre alguém.

que se passa nesta cabecinha? É claro que era da minha. Você não pode duvidar ou não. Fica quieto, não me deixe envergonhado. Pois se eu ficar excitado, a minha calça vai estourar. Criadores e criaturas. Os lençóis da cama, bela manhã, um jeito de acordar. A pele branca, gata gata. Encerrando a nossa sequência de rock nacional, você ouviu o Paulo Ricardo cantando Noite e Dia do Lobão. Antes você viu o Traje a Rigor com Selim dos Raimundos. Teve também o Biquíni Cavadão tocando Angra dos Reis da Legião Urbana. E abrimos com Leone cantando Alice e Conspiração Internacional, duas músicas suas, mas que estavam no primeiro disco e no segundo disco, respectivamente, do Kid Abelha, banda da qual ele fazia parte. Bom, vamos em frente agora com Gloria Gaynor cantando uma música do Survivor. Criadores e Criaturas. Come on. criadores e criaturas. Você acaba de ouvir uma dose dupla de Rolling Stones. A última que rolou agora foi o Devo cantando Satisfaction, grande sucesso, o maior sucesso dos Stones. E antes teve os próprios Rolling Stones interpretando Just My Imagination dos Temptations, banda que era da gravadora Atlantic, a mesma que era dos Rolling Stones, e as duas já foram homenageadas aí um mês atrás, quando a gente fez aqui o programa especial Atlantic Records. Antes teve o Brian J. White Trio cantando o Shout do Tears for Fears e abrimos a sequência com Gloria Gaynor interpretando Eye of the Tiger do Survivor. Vamos pro intervalo agora. Quando a gente voltar, tem covers de Depeche Mode, Elvis Presley, Tim Maia e muito mais. Não saia daí. Criadores e criaturas, volta já. Criadores e criaturas, com DJ Nandão. Criadores e criaturas, de volta. Vamos lá então agora com uma cover de Depeche Mode, cantada pelo Lacuna Coil, banda muito bacana. Vamos de Enjoy the Silence. the nation army couldn't hold me back. They're gonna rip it all, taking their time right behind my back. And I'm talking to myself at night because I can't forget. Back and forth through my mind behind a cigarette. And the message coming from my eyes says, leave it alone. Got a story to tell. Everyone knows about it. I'm sure everybody knows. From the Queen of England to the Hounds of Hell. And if I catch you coming back my way, I'm gonna serve it to you. And that ain't what you want to hear, but that is what I'll do. And the feeling coming from my bones is higher. Opera forevermore. I'm gonna work the straw, make the sweat drip out of every pore. And I'm bleeding and I'm bleeding and I'm bleeding right before the Lord. Oh my Lord, I'm bleeding. All the words are gonna bleed from me, and I will drink no more. And the horses do the thinking, baby. And the stains coming from my blood, can we go back home? Yeah. Você acaba de ouvir os Deftones interpretando No Ordinary Love da Sade. Antes teve o The Boss Hoss com Seven Nation Army dos White Stripes. E abrimos o bloco com o Lacuna Coil mandando ver em Enjoy the Silence do Depeche Mode. Agora vamos desacelerar. Já começamos a desacelerar com os Deftones. Vamos agora com a Nana Mouskouri, cantora grega, que vai mandar uma versão linda pra gente de Love Me Tender, do Elvis Presley. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Thank you. posso mais ficar, não ficar, não. Não, não, não posso mais ficar, não, não, não. Não, não, não posso mais ficar, não. Toda verdade deve ser falada e não vale nada se enganar. Não tem mais jeito, tudo está desfeito e com você não posso mais ficar, não vou ficar, não. Não posso mais ficar, não, não, não. Não, não, não posso mais ficar, não. Sozinha é minha solução, a solução sim. Oh, oh, não tem mais solução, não, não, não. Não, não, não tem mais solução, não. Você não dá mais certo e ficar sozinha é minha solução, a solução sim. Ah, ah, não tem mais solução, não, não, não. Não, não, não tem mais solução, não. Não, não, não tem mais solução, não, não, não. Não, não, não tem mais solução, não. Bom, como a gente abriu o programa com o Kid Abelha numa versão do Leone, agora a gente fecha o programa com o Kid Abelha interpretando Tim Maia. Essa aí que você ouviu foi Não Vou Ficar. Antes teve o Ira bebendo o vinho de Wander Wildner. Teve também o Heaven 17 com Sign Your Name de Terence Trent D'Arby. E abrimos a sequência com Nana Mouskouri, Love Me Tender do Rei Elvis Presley. Muito bem, meus amigos, é isso. Semana que vem tem muito mais. Mesma hora, mesma estação, mesmo canal. Aqui na Rio Sul Rádio, sempre música boa pra vocês. Um abraço, valeu! Rio Sul Rádio apresentou Criadores e Criaturas com DJ Nandão.